tempo eu te vi passeando na praia com seu cachorrinho e aquela mini saia. Fiquei ali parado, de queixo caído, e comecei a cantar. Ah, que bom seria se aquela garota que andava no front entrasse na minha, curtisse meu som, de rosto colado, vendo o sol raiar. Ah, que bom seria nós dois no cinema, comendo pipoca, vendo aquela cena, aquele beijo se troca. Sonho perfeito, eu não quero acordar. O meu amor de praia sobe serra assim, a garota de mini saia vem correndo pra mim. O meu amor de praia iluminou o meu verão, a garota de mini saia. Tempo eu te vi passeando na praia com seu cachorrinho e aquela mini saia. Fiquei ali parado, de queixo caído, e comecei a cantar. Ah, que bom seria se aquela garota que andava no front entrasse na minha, curtisse meu som, de rosto colado, vendo o sol raiar. Ah, que bom seria nós dois no cinema, comendo pipoca, vendo aquela cena, aquele beijo se troca. Que sonho perfeito, eu não quero acordar. O meu amor de praia sobe serra assim, a garota de mini saia vem correndo pra mim. O meu amor, garota de mini saia, a que abalou meu coração. O meu amor de praia, sobe serra assim, a garota de mini saia que vem correndo pra mim. O meu amor de praia iluminou o meu verão, a garota de mini saia. Que abalou